sofrem. Foste tu quem me guiou ao teu filho, quando, doutrinado por jesuítas, reduzi meu amor por Jesus a heresia arijana. Foste tu quem me levou à Nevada, quando no museu a ninguém queria me contratar. Lá abriste meu único roteiro de cinema, na página em que Felipe caminhava em Portugal. Portugal abriu-me seus verdes caminhos, facilitaste meu visto de trabalho em 20 de agosto de 99, António Outo, nos Estados Unidos. Saí de Filadélfia às 7 da manhã e cheguei a Newark às 9. Uma vintena de candidatos em fila, na minha urgência pulei a fila. Meu avião partia às 4, saí apressado às 11 para pegar meu carro, aquele que um colega invejoso havia destruído. E orei a ti para não perder minha viagem. Abriste as rodovias ao meu caminho e, sem conhecer Nova York, me levaste à embaixada no coração de Manhattan. Então orava a ti todos os dias. Encontrei estacionamento numa rua onde ninguém mais o encontra, e vi uma dama se aproximar de mim. Como tantas vezes a rejeição, mas essa dama sorriu e me ouviu. Onde fica a embaixada de Portugal? Bem no meio daquele quarteirão. Disse-me, entrei, era o meio-dia e fui atendido de imediato. Estranho que hoje não haja trabalho, disse o funcionário carimbando meu passaporte colombiano. Saí logo em busca do túnel Lincoln. Temiam engarrafamento, mas as ruas naquele quinta-feira esvaziaram-se milagrosamente em Nova York. Entrei no túnel sem um único carro ao meu lado e peguei rodovias livres. Acelerei e nenhum guarda me parou. Em fila eu que eram 2:30 quando entreguei. Ações desonestas, você vai perder o voo, repetiam um azucena por ali. Mas no meu peito insuflava-se esperança. Apresentei-me ao dono às 3:20. Você tem sorte de haver um atraso. Subi ao avião e me sentaram na resplandecia. Maria, mãe dos que sofrem, foste tu quem me guiou ao teu filho. Maria, mãe dos que sofrem,